que eu possa morar na casa do Senhor e contemplar a tua beleza todos os dias de minha vida. Contemplar no seu templo a beleza do Senhor e adorar seu nome com todo o meu ser. Contemplar no seu templo a beleza do Senhor e adorar seu nome com todo o meu ser. Com todo o meu ser. Don't go.